mais um programa com a qualidade CBN. A rádio que toca notícia. CBN Turismo, o melhor roteiro. Dicas, entrevistas e reportagens especiais do setor que movimenta 6% do PIB brasileiro. Gente que pensa e faz o turismo em Foz e região. CBN Turismo, com Guilherme Wojtkowski. Oferecimento La Bella Tavola Restaurant. Noite italiana todas as quartas e sábados. Anexo ao Hotel Bella Itália. Estão abertas as pré-matrículas do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego, Pronatec Copa, para o setor turístico. Promovido pelo Ministério do Turismo, o programa é coordenado em Foz do Iguaçu pela Secretaria Municipal de Turismo e as aulas são totalmente gratuitas e, em alguns casos, o aluno ainda até recebe um auxílio estudantil. Os interessados devem procurar a Secretaria de Turismo para escolher um dos cursos disponíveis. Após a pré-matrícula, será emitida uma carta de encaminhamento que deverá ser apresentada na instituição de ensino juntamente com toda a documentação exigida. Os alunos menores de 18 anos deverão comparecer à instituição de ensino acompanhados do responsável e este deverá estar munido de RG e CPF para assinar a matrícula. Em Foz do Iguaçu, os cursos realizados pelo SENAC, IFPR e SENAI são de recepcionista de meios de hospedagem, garçom, sommelier, padeiro. Todos esses cursos com duração de 2 a 4 meses, dependendo da carga horária. As opções para capacitação existem, hora, portanto, de aproveitar as oportunidades. Participe do CBN Turismo, interaja conosco. O e-mail é o cbnturismo@cbnfoz.com.br, twitter.com/cbnfoz, rádio CBN Foz no Facebook ou então no nosso site cbnfoz.com.br. Foz do Iguaçu, 1º de junho de 2013. Bom dia. Feriado de grande movimentação turística na região da Tríplice Fronteira. No Parque Nacional, a procura por ingressos é grande desde quinta-feira. Foz do Iguaçu segue no páreo na disputa por tornar-se um dos campos de treinamento de seleções para a Copa de 2014 no Brasil. Conselho de Desenvolvimento de Foz do Iguaçu elabora estudo de viabilidade para aumento da cota de compras na região de fronteira. Nova Miss Foz do Iguaçu é acadêmica do curso de hotelaria da Unioeste. Ministério Público pede regularização da feirinha da JK e Fundação Cultural projeta transformá-la em atrativo turístico aqui na fronteira. E no CBN Turismo deste sábado, você confere também a programação cultural e de lazer para o fim de semana na região trinacional. 11 horas e 9 minutos. CBN Turismo volta em instantes, depois do intervalo, com estas e outras informações. Estamos apresentando CBN Turismo. Oferecimento La Bella Tavola Restaurante. Noite italiana todas as quartas e sábados. Anexo ao Hotel Bella Itália. Voltamos a apresentar CBN Turismo com Guilherme Wojtkowski. Onze horas e 12 minutos, temperatura de 19 graus, tempo chuvoso aqui em Foz do Iguaçu e o fim de semana deve ser de tempo um tanto instável na região fronteiriça, com registro de chuvas e temperaturas que oscilam entre 15 e 21 graus. Para segunda-feira o tempo melhora, mas as temperaturas voltam a cair, com mínima de 8 graus e máxima também de 21. Previsão de temperaturas baixas, aliás, pelo menos até quarta-feira. Entre segunda e quarta-feira, os termômetros devem registrar mínimas abaixo dos 10 graus aqui na fronteira. Aeroportos da região trinacional estão abertos para pousos e decolagens. Nenhum problema de atraso ou cancelamento neste final de manhã de sábado nos terminais aéreos de Foz do Iguaçu, do Paraguai ou da Argentina. Na BR-277, o feriado prolongado trouxe muita movimentação de veículos em direção à fronteira, em especial na quinta-feira e na manhã deste sábado. Para amanhã, domingo, a perspectiva é de muito movimento no sentido inverso para quem está saindo de Foz do Iguaçu e retornando às cidades de origem. Na região da Ponte da Amizade, este sábado foi de muita movimentação no sentido Paraguai nas primeiras horas do dia, o que faz com que a perspectiva de engarrafamento na volta seja igualmente grande. Vamos saber como está o trânsito ali na fronteira entre Brasil e Paraguai, saber se quem está voltando do Paraguai já está enfrentando problemas neste instante, com o repórter Bruno Zanetti. Bom dia, Bruno. Bom dia, Guilherme. Chuva complicando um pouco mais o trânsito na região da Ponte Internacional da Amizade, fronteira entre o Brasil e o Paraguai. O movimento é intenso para quem está chegando à aduana através da BR-277, mas na cabeceira da ponte não há filas para atravessar em direção à Ciudad del Este. A fila está formada no sentido Foz do Iguaçu, na chegada à aduana do lado brasileiro, alguns carros andando lentamente, alguns momentos chegam até parar em cima da ponte por conta aí da chuva e também da fiscalização na aduana. O motorista deve ter paciência para retornar aqui para Foz do Iguaçu. Guilherme? E olha, quem está ali na Vila Portes, tem atenção, porque nas imediações do último acesso, para quem está vindo do Jardim Jupira, sentido Paraguai, muita atenção, porque por ali o trânsito está complicado em razão desses veículos que entram de última hora na pista da BR-277. O motorista tem atenção até a chegada na cabeceira brasileira da ponte. Quem está vindo do Paraguai, como o Bruno disse, trânsito complicado neste momento e a chuva realmente dificultando toda essa travessia. Ali no lado paraguaio, na Ruta Internacional, fique atento aí com as enxurradas que descem, levando lama, levando papelão em direção à região da ponte. Muito cuidado realmente ao passar tanto de carro como também a pé por essa região. Na BR-469, muito trânsito no sentido do Parque Nacional do Iguaçu neste sábado, que deve ser o dia de maior fluxo de turistas no principal atrativo da fronteira. Não por acaso, a concessionária que administra os serviços turísticos no parque disponibilizou frota extra de ônibus para ontem e para hoje, no intuito de diminuir as filas e facilitar a circulação. Na rodovia de acesso ao parque, atenção na rotatória de acesso à Ponte Tancredo Neves, nas curvas do Rio Tamanduá, nas saídas dos bairros Carimã e Remanso Grande e também na rotatória de acesso ao Aeroporto Internacional. Na Ponte Tancredo Neves, entre Brasil e Argentina, espera encontrar grandes filas, especialmente no período da tarde. Vamos conferir agora as cotações das moedas na média das casas de câmbio aqui de Foz do Iguaçu, novamente com Bruno Zanetti. O dólar nesta manhã de sábado está cotado aqui em Foz do Iguaçu a 2,13 para compra e a 2,25 para venda. O peso argentino é cotado em Foz do Iguaçu a 0,24 para compra e a 0,29 para venda. O Guarani, R$1 compra 1.900 guaranis e 2.050 guaranis são necessários para a compra de R$1. O euro está em alta neste sábado, cotado a 2,70 para compra e a 2,90 para venda. Bruno Zanetti para o CBN Turismo. Obrigado, Bruno Zanetti. Nas Cataratas do Iguaçu, a vazão neste momento é de 1 milhão e 300 mil litros de água por segundo, uma vazão considerada normal para esta época do ano no cânion do Rio Iguaçu e que deve aumentar, inclusive, ao longo do fim de semana. Na usina de Itaipu, todos os atrativos do complexo turístico estão abertos, tanto no Brasil como no Paraguai. A visitação é gratuita aos moradores da região que apresentarem comprovante de residência. E neste domingo também tem Parque das Aves de graça para os moradores de Foz do Iguaçu que apresentarem o seu comprovante de residência aqui no município. Senhor turista, seja bem-vindo à região da Tríplice Fronteira. CBN Turismo. 11/17 terminou ontem o prazo para as cidades que desejam receber seleções para treinamentos durante a Copa do Mundo de 2014, para que essas cidades enviem sua documentação ao comitê organizador local. A informação é de que Foz do Iguaçu, que ainda não havia enviado os documentos e ficou de fora das listas anteriores, procedeu à entrega dos papéis solicitados para análise. Gilmar Piola, presidente do Fundo Iguaçu e superintendente de comunicação social da usina de Itaipu, considerou maldosas as notícias veiculadas na imprensa paranaense na semana anterior de que Foz do Iguaçu teria ficado de fora da lista da Copa. É uma informação com procedência duvidosa, então eu fiz questão de esclarecer, porque as pessoas às vezes ficam falando bobagem, repetindo bobagem, né? Não tem nada disso. Nós estamos trabalhando, contratamos uma consultoria pelo Fundo Iguaçu para conduzir todo o processo de inscrição da cidade do Destino Iguaçu. Contratamos arquiteto, contratamos engenheiro, vamos ter projeto de arquitetura, de engenharia, inclusive contratamos os projetos do engenheiro agrônomo, porque nenhum dos campos que nós temos aqui passou pelo crivo da FIFA, então nós temos que fazer tudo do zero, desde a base até arquibancada e tudo mais. Então, nós estamos trabalhando com três possibilidades de inscrições, uma do Mabu, do Hotel Mabu, outra do Hotel Bourbon e outra do Iguaçu Resort. Com o campo do Flamengo, com o campo do ABC e o campo do próprio Iguaçu Resort, né? É claro que em todos eles nós vamos ter que trocar a grama para colocar, adaptar o campo às condições que a FIFA exige. Mas nós temos um prazo, é 31 de maio, estamos dentro do prazo com toda a documentação, os projetos já concluídos. Vamos fazer a inscrição, vamos dar a garantia, uma carta garantia de que vamos realizar a reforma dos campos. E eu acredito que Foz do Iguaçu vai estar com certeza na lista final dos Team Base Camps da Copa, e nós vamos receber uma seleção de ponta aqui, porque nós estamos a menos de uma hora e meia aí de quatro sedes da Copa: Curitiba, Porto Alegre, Cuiabá e São Paulo. Estão a menos de duas horas de Foz do Iguaçu. Então, nós temos todas as condições de ser escolhidos como um dos locais para sediar uma seleção na preparação para os Jogos da Copa. Palavras de Gilmar Piola, presidente do Fundo Iguaçu e superintendente de comunicação social da usina de Itaipu, que apontou ainda que são três, portanto, os locais inscritos para a recepção de seleções antes e durante a Copa do Mundo, no caso, os hotéis Bourbon, Mabu e Iguaçu Resort, e os campos são os estádios do ABC, Flamengo e Iguaçu Resort. CBN Turismo. 11 horas e 20 minutos e foi eleita na noite desta sexta-feira a Miss Foz do Iguaçu 2013. A vencedora do certame, que teve mais de 70 inscritas e 15 finalistas, foi a jovem de origem libanesa Yamemi Faisal Ibrahim, universitária de 22 anos, 1,69 de altura e 57 quilos. Na sua primeira entrevista como Miss, Yamemi, que faz o curso de hotelaria na União Oeste, falou sobre a responsabilidade de representar Foz do Iguaçu às vésperas do centenário do município e divulgar as belezas dos atrativos turísticos da Terra das Cataratas. Eu pretendo mostrar toda a beleza de Foz do Iguaçu, que contém várias etnias, e eu acho que isso acrescentou na hora de escolher a nova Miss, com essa mistura toda. E eu pretendo mostrar também o Parque Nacional, as cataratas, toda essa beleza que só tem a crescer no turismo. Agora foi uma disputa concorrida, todas meninas eram muito belas, 15 participaram desse concurso, não é mesmo? Com certeza, não foi fácil, acho que o diferencial foi na passarela mesmo, no sorriso, na harmonia de todo o conjunto, aí que foi a escolha. Durante todo esse período, que momento foi mais marcante para você? Acho que não tem beleza igual, não tem palavras para dizer. Como todos sabem, é a segunda maior, mais visitada, escolhida entre os turistas estrangeiros. Então, sem palavras, estar lá e ver toda aquela beleza que só Foz do Iguaçu tem. E não perca na segunda-feira, no programa CBN Foz, entrevista com a nova Miss Foz do Iguaçu, Yamemi Faisal Ibrahim. E a seguir no CBN Turismo, nós vamos conferir como está o movimento no Parque Nacional do Iguaçu neste chuvoso fim de manhã de sábado. Temos um dilúvio aqui na área central de Foz do Iguaçu neste momento. O repórter Maurício Freire está lá no centro de recepção de visitantes e nos traz ao vivo o panorama da movimentação no principal atrativo turístico aqui da Tríplice Fronteira. CBN Turismo até meio-dia nas ondas da CBN Foz. Já voltamos. Estamos apresentando CBN Turismo. Oferecimento La Bella Tavola Restaurante. Noite italiana todas as quartas e sábados. Anexo ao Hotel Bella Itália. Voltamos a apresentar CBN Turismo com Guilherme Wojtkowski. Onze horas e 26 minutos aqui na cidade de Foz do Iguaçu, e a Itaipu e a Fiat fizeram a entrega simbólica na semana passada da chave de um veículo elétrico Palio Weekend para o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade. O carro vai circular nas pistas internas da região ali do Parque Nacional do Iguaçu e ficará à disposição do Instituto para recepcionar os visitantes ilustres. A entrega foi feita pelo Superintendente de Comunicação Social, Gilmar Piola, o coordenador do projeto Veículo Elétrico, Celso Novaes, e o diretor da área de mobilidade elétrica da Fiat, Leonardo Cavallari, ao diretor do parque, Jorge Pegoraro, e ao vice-diretor, Apolônio Rodrigues. O contrato tem duração de um ano e pode ser renovado. Este é o segundo carro elétrico cedido nas mesmas condições pela Itaipu e pela Fiat. O outro está na ilha de Fernando de Noronha, que também conta com a participação à administração no turismo da concessionária Cataratas S.A., que atua no Parque Nacional. A ideia é divulgar o conceito da mobilidade elétrica sustentável, defendida pela Itaipu e pela Fiat. Os carros cedidos pertencem à usina. CBN Turismo. E o Parque Nacional do Iguaçu e suas concessionárias promovem uma série de atividades em comemoração ao Dia da Educação Ambiental no próximo dia 3 e ao Dia Mundial do Meio Ambiente, que é comemorado no dia 5. As ações foram planejadas com o objetivo de informar e sensibilizar visitantes, funcionários do parque e também a comunidade sobre a importância de cuidar do meio ambiente. A programação de segunda-feira a sexta-feira contará com exposições com os temas Caminho do Lixo no Rio Iguaçu e também Não Alimente o Coati, além de ciclos de palestras, visitas e atendimentos especiais, participação na programação dos municípios de Foz do Iguaçu e Capanema. Por toda a cidade de Foz do Iguaçu haverá também uma série de atividades para marcar a semana, atividades que começam, aliás, já neste sábado, como relata o repórter Maurício Freire. Já iniciaram em Foz do Iguaçu as atividades para comemorar o Dia Mundial do Meio Ambiente, que acontece no dia 5 de junho, próxima quarta-feira. Uma semana especial foi organizada pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente para celebrar a data. Neste sábado está sendo lançada uma exposição fotográfica no shopping da cidade. As imagens foram feitas por fotógrafos profissionais e amadores que se inscreveram numa seleção, como explica a Rosani Borba, educadora ambiental da secretaria. Nós fizemos uma divulgação e nós tivemos um retorno bem interessante. Nós estamos com aproximadamente 70 fotografias. Então temos fotografias bastante diversificadas, vale a pena que a população vá visitar a mostra, porque vai ver coisas bem inusitadas, inclusive. A mostra fotográfica fica no shopping até o dia 10. Já neste domingo, o Parque das Aves irá abrir as portas para os moradores de Foz do Iguaçu, também em comemoração à Semana do Meio Ambiente. Quem comprovar residência na cidade não paga para visitar o atrativo. As atividades seguem a partir do dia 4, como explica a educadora. Aí no dia 4, nós teremos duas atividades. Uma atividade que é uma maquete, é a primeira vez que a gente desenvolve isso, também em parceria com o Parque das Aves e a Faculdade Anglo-Americano, no terminal de transportes urbanos aqui do centro. Então trata-se de uma maquete praticamente em tamanho natural, de uma floresta, que vai mostrar a fauna e flora nativas da nossa região. Então os animais são animais taxidermizados, né, comumente falado empalhados, que estarão dentro dessa floresta e onde as pessoas, todos os usuários do TTU que adentrarem ao terminal podem visitar a amostra. No mesmo dia também será realizada uma atividade no Zoológico Municipal, um resgate da cultura guarani. As pessoas às vezes nem sabem disso, né? Onde fica? Na rua Tarobá, na rua Naipi, e acaba não sabendo que isso tem, né, uma ligação até da própria lenda e tudo isso. Então a gente estamos organizando lá uma mostra, na verdade é um resgate da cultura indígena. Então nós teremos representantes da comunidade indígena de São Miguel, representantes da comunidade indígena de Porto Iguaçu, alunos de escolas fazendo apresentação, dança circular, teremos várias... demonstração de alimentação típica na base do milho, né, que é a base da alimentação guarani. Então nós teremos assim, durante todo o dia teremos atividades para esse resgate, né, dessa questão indígena. Já no dia 5, quando é comemorado em todo o mundo o Dia do Meio Ambiente, equipes irão distribuir em ruas de Foz do Iguaçu folhetos educativos e de conscientização em uma blitz educativa, conforme explicou Rosani. No período da manhã teremos uma blitz educativa em dois pontos da JK. Sentido centro Itaipu, nós teremos ali naquele semáforo que fica em frente ao TTU, que é um semáforo novo, e sentido Itaipu centro na JK também, naquele cruzamento com a Avenida Carlos Gomes. Então, nessa Blitz, nosso objetivo é trabalhar com a população, com os motoristas, no sentido de não jogar o lixo pela janela do carro. A mesma Blitz será realizada em outros 28 municípios que compõem a bacia do Paraná 3. Já no dia 7 de junho, está prevista a realização da Conferência Municipal do Meio Ambiente, que é um evento preparatório para a Conferência Nacional, que será realizada em outubro. Maurício Freire, para a CBN Foz. 11 horas e 32 minutos, vamos agora ao repórter CBN em rede nacional. Voltamos a apresentar CBN Turismo, com Guilherme Wojtkowski. Onze horas e 34 minutos e segue a chuva torrencial aqui em Foz do Iguaçu. E nos últimos dias 24 e 25 de maio, o município de Penha recebeu a 19ª edição da Bolsa de Negócios e Turismo, a BNT Mercosul. De acordo com o balanço oficial da feira, mais de 5 mil pessoas estiveram presentes neste evento. Representantes do Brasil, Paraguai, Uruguai, Argentina, Chile, Peru e Bolívia, Foz do Iguaçu esteve presente na feira com um estande de 24 metros quadrados através da gestão integrada do turismo e também com a participação de 20 empresas do setor aqui na região. Santa Catarina é o terceiro estado emissor de turistas para o destino Foz do Iguaçu, com um total de quase 80 mil visitantes no Parque Nacional apenas no ano passado. CBN Turismo. E este sábado chuvoso não ajuda muito no que se refere a passeios ao ar livre neste terceiro dia de feriado prolongado brasileiro aqui na Tríplice Fronteira. Mesmo assim, a expectativa no Parque Nacional do Iguaçu é de muita movimentação e nós vamos agora ao vivo ao Centro de Recepção de Visitantes do Parque, onde está o repórter Maurício Freire. Chove muito por aí, Maurício? Bom dia! Bom dia, Guilherme. Chove torrencialmente aqui no Parque Nacional do Iguaçu, mas mesmo assim os turistas continuam chegando a todo momento aqui. Não há muitas filas aqui ali no guichê para a retirada do ingresso para entrar no Parque Nacional do Iguaçu, mas os turistas estão chegando, todos ou com guarda-chuva ou com uma capa de chuva. Eu estou aqui com o pessoal que veio diretamente de São Paulo. Ana Paula, que veio com um grupo de 50 pessoas lá de São Paulo pela segunda vez aqui em Foz do Iguaçu e já fez o passeio na manhã desse sábado. Ana Paula, você estava me contando que vocês conseguiram escapar da chuva. O passeio foi um pouco mais tranquilo, né? Bom dia. Bom dia a todos. Obviamente, o passeio pela manhã foi com um pouco menos de chuva, a chuva estava mais estiada, e nem por isso também nosso grupo e vários turistas de diversos países, diversas localidades, deixaram de apreciar essa maravilha que nós temos aqui em Foz do Iguaçu. Agora é a segunda vez que você vem aqui a Foz do Iguaçu, da outra vez. Tinha essa chuva que nem tem hoje, não? Não tinha chuva, justamente estava um sol maravilhoso, observamos vários arco-íris, assim, próximo à Garganta do Diabo, ali tinha um arco-íris lindo. E hoje também, talvez, a força das águas também, a gente pode perceber, está um pouco mais intensa devido à chuva. O tempo fechado atrapalhou a visão das quedas ou não? De modo algum, a beleza é a mesma. E justamente com a chuva, as pessoas com capa de chuva, guarda-chuva, apreciaram maravilhosamente esse espetáculo da natureza. E vocês resolveram voltar a Foz do Iguaçu? Qual que é a avaliação sua da estrutura que a cidade tem para receber o turista? Toda essa zona de hotelaria daqui de Foz do Iguaçu é muito atraente, a cidade é muito bonita, os pontos turísticos e, sobretudo, as pessoas de Foz do Iguaçu acolhem muito bem os turistas. Isso a gente pode perceber em diversas situações, onde encontramos as pessoas, nos cumprimentam, param, falam conosco e obviamente percebem que somos turistas e nos acolhem extremamente bem. Fizeram num grupo de 50 pessoas, certamente tinha gente que não conhecia Foz do Iguaçu ainda. Que impressão que elas tiveram aqui das cataratas e da cidade? Os comentários que nós ouvimos foram: nós vamos voltar novamente. É maravilhoso. Então, todos, né, do nosso grupo, sem exceção, as pessoas estão encantadas e com certeza voltarão justamente no ano que vem também. Temos a intenção de voltar novamente e acredito que todos que estão conosco voltarão também. Ana Paula, muito obrigado. Eu preciso te agradecer porque a gente está aqui há uns 20 minutos esperando. O sinal do celular não ajudou para a gente entrar ao vivo aqui do Parque Nacional do Iguaçu. Tem um vento, está friozinho, eles estão esperando o ônibus para poder voltar. Eu te agradeço pela paciência e por essa participação aqui no CBN Turismo. Imagina, é um prazer imenso estar aqui em Foz e contemplar essa maravilha e poder falar com os ouvintes da CBN.

para avaliação, para tomada de decisões, desde marketing, atendimento, como está o atendimento, e também uma terceira via que vai servir para os órgãos públicos, né? Saber como é que está o atendimento, desde Polícia Federal, Receita Federal, qual que é a imagem das pessoas de nossas cidades. Então é um conjunto de informações que serve para um monte de órgãos, né? Esse trabalho ele é executado tanto na Ponte da Amizade como também na Ponte Tancredo Neves? É a primeira vez, a gente está ousando agora de fazer nas duas pontes, né? Porque até hoje a gente tem muitos números, mas é muito, muito no achismo, né? Olha, a gente acha que tem cerca de, né? E até hoje, então essa pesquisa faz com que pelo menos durante 8 dias a gente tenha uma fotografia real, números exatos, o número de veículos que passam. Esse ano deve ter uma diminuição do número de veículos e pessoas por causa da operação que está acontecendo, né? É a previsão nossa. E a ponte da Argentina é a primeira vez que nós fazemos, então é a primeira vez que vão ter dados, números, para a gente poder comparar nos próximos anos, saber se está diminuindo ou aumentando. E era isso que eu ia lhe perguntar, justamente, essa questão da operação militar, e também temos a proximidade de um feriado prolongado. Esses são fatores que podem influir nas variáveis? Ah, com certeza. Sempre que nós fizemos a pesquisa foi nesse feriado. Então, justamente era para comparar um final de semana sem feriado, chamado normal, e um final de semana com feriado, né? Nós corremos 8 dias de pesquisas, 6 deles por 12 horas e 2 deles por 24 horas. Mas esse comparativo de final de semana sem feriado e com feriado é feito todo ano. Agora, esse ano vai ter uma novidade, vamos dizer, como você mesmo falou, que é uma variável importante, que é essa operação que está acontecendo. A gente não sabe exatamente o que vai dar no final nos números, né? Mas depois a gente que está bolado, a gente vai poder ver com exatidão qual o número que, né? Deve haver uma diminuição do fluxo de veículos de pedestres, isso com certeza. Só que eu não sei o tamanho e a intensidade desse reflexo, né? Nos anos anteriores, o que é que foi possível observar com relação à Ponte da Amizade, que foi o alvo desse estudo? Por exemplo, quantidade de pessoas e veículos que passam por lá, o que deu para constatar? Ah, é bastante. Se olhar, tem um fluxo de 350 mil veículos em 8 dias, cerca de 470 mil pessoas foram, 470 mil pessoas voltaram. Então é um fluxo grande, e nós temos situação de cargas ali também que, querendo ou não, ele atrapalha muito o fluxo de veículos que passam na ponte. É por isso que essa segunda ponte, ela vai ser ligada mais ao transporte de cargas. Isso daí vai dar uma agilidade no fluxo muito grande na Ponte da Amizade, com certeza absoluta. E você tem os picos de horário, né? O horário mais forte das pessoas, que a gente que foge, a gente sabe, mas é importante ter registro científico disso. No final da manhã é o pior horário para sair do Paraguai, das 10 do meio-dia é o horário de pico. E o retorno é de 1 às 3 da tarde. Então você começa a tentar evitar esses horários, tanto para ir quanto para voltar. Você sabe que a probabilidade de ter um congestionamento maior é se demorar mais para passar. Uma vez realizado este trabalho, a previsão é de que os dados estejam disponíveis a partir de quando? Os dados de fluxo de veículos e pessoas, eu acredito que uma semana, 10 dias, deve estar pronto. Os demais devem ser 30 dias que o perfil. São muitas perguntas, é um questionário mais complexo e ele ainda não está informatizado, né? Então, ele deve demorar cerca de 30 dias. Palavras de Fábio Prado, diretor-geral do Grupo DC, sobre a terceira edição dessa pesquisa que visa medir o fluxo e identificar o perfil de quem cruza as pontes aqui da Tríplice Fronteira. Entrevista que está disponível na íntegra no nosso site cbnfoz.com.br. E a seguir no CBN Turismo, vamos saber mais sobre a caminhada na natureza que acontece amanhã na usina de Itaipu, com entrada gratuita e também participação gratuita no Parque das Aves neste domingo. Vamos a um rápido intervalo e já voltamos. Estamos apresentando CBN Turismo. Oferecimento La Bella Tavola Restaurante. Noite italiana todas as quartas e sábados. Anexo ao Hotel Bela Itália. Voltamos a apresentar CBN Turismo com Guilherme Wojtkowski. O 11 horas e 57 minutos e o Ministério Público pediu a intervenção na Feira das Nações, realizada ao fim de semana, mais concretamente ao domingo, ali na Avenida JK, na região da Praça da Paz. O objetivo é fazer com que já a partir deste fim de semana, todos os feirantes que forem expor produtos ali contem com os certificados, os respectivos certificados emitidos pela Vigilância Sanitária. É a tradicional feirinha da JK que, para a Fundação Cultural, já existe um projeto em andamento para que seja potencializada e seja transformada também num atrativo turístico aqui da nossa Tríplice Fronteira. E a churrascaria Búfalo Branco, tradicional estabelecimento gastronômico aqui em Foz do Iguaçu, recebeu nesta semana o Certificado de Excelência 2013, concedido pela rede social de viagens TripAdvisor. A certificação é oferecida aos estabelecimentos que recebem alta avaliação por parte dos internautas que frequentam o portal, considerado uma das principais referências em turismo, hotelaria e gastronomia em todo o planeta. CBN Turismo. E neste domingo tem caminhada na natureza na usina de Itaipu. Quem tem os detalhes é o repórter Bruno Zanetti. Mais duas caminhadas da natureza vão acontecer nesse final de semana no Paraná. No sábado, o passeio acontece em Guaratuba, no litoral paranaense, com o circuito Caieiras. E no domingo, em Foz do Iguaçu, com o circuito Itaipu Binacional. Desenvolvido pela Emater Paraná, vinculada à Secretaria Estadual da Agricultura e do Abastecimento, o projeto tem os percursos organizados em parceria com as prefeituras, comunidades, associações de agricultores, familiares e outras instituições. A ideia é incentivar o comércio local e dar visibilidade às propriedades de agricultura familiar por meio do turismo. O Circuito Caieiras será realizado pela primeira vez no litoral do Paraná. O ponto de encontro será o Morro do Cristo. O trajeto de 10 quilômetros é de dificuldade moderada e inclui praias, patrimônios históricos e o centro urbano da cidade. Os 5 pontos de parada previstos incluem a Praia de Caieiras e o Casario do Porto Beach, locais bastante procurados pelos turistas da região. A caminhada na natureza de Foz do Iguaçu será um pouco diferente. O trajeto não envolve a agricultura familiar da região, mas acontece na Itaipu Binacional, a maior usina geradora de energia do planeta. O percurso tem 12 quilômetros, a partir da barreira de controle na entrada da Itaipu, passando pelo Refúgio Biológico Bela Vista e o Canal da Piracema, até o Parque da Piracema. Bruno Zanetti para a CBN Foz. Pontualmente meio-dia, não esqueça que neste domingo tem café com teatro aqui em Foz do Iguaçu, mais de 40 atividades culturais ali no Teatro Barracão, na Praça da Bíblia. Vamos rapidamente à programação de shows e baladas para o fim de semana aqui na Tríplice Fronteira. Temos Heitor e Vinícius e Alexandre Nunes no Woods Bar, Alexandre e Rafael, mais o MC Nego na ONU Music Hall, no Zeppelin Old Bar, banda cover do The Strokes se apresentando na noite deste sábado e também opções de baladas no Paraguai e na Argentina. Chegamos ao final da edição deste sábado do programa CBN Turismo, com os trabalhos técnicos de Wesley Carvalho, reportagens locais de Maurício Freire e Bruno Zanetti. Apresentação, Guilherme Wojtkowski. CBN Turismo volta no próximo sábado às 11 da manhã. Fique na sequência com o repórter CBN, depois revista CBN em rede nacional. CBN Turismo. Oferecimento La Bella Tavola Restaurante. Noite italiana todas as quartas e sábados. Anexo ao Hotel Bela Itália.